Quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava destes homens sórdidos, mas eu falava desse temporal. Eu vejo uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco e no voo pássaro. Vejo uma grade num velho sinal. Mensageiro natural de coisas naturais. Quando eu falava dessas cores mórbidas, mas eu falava destes homens sórdidos. Quando eu falava desse temporal, você não escutou, você não quer acreditar. Mas isso é tão normal, você não quer acreditar. E eu apenas era cavaleiro marginal, banhado em ribeirão. Cavaleiro negro que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de casa e árvores, sem querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal, lavado em ribeirão. Eu conheci as torres e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios. Eu olhava da janela lateral do quarto de dormir. Você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar, mas isso é tão normal. Um cavaleiro marginal, banhado em ribeirão, você não quer acreditar.